É a paz do Senhor? Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vida de Deus? Amém. Amém. Buscando a fonte é muito melhor, né? Culto melhora. O povo fica com cara de crente, jeito de crente. Fala igual crente. Amém. Se veste igual crente. Tem olhar de crente. Aleluia. Sorriso de crente. Aleluia. Você viu o sorriso de crente? Cheio de espírito? Você nunca viu? Olha uma pessoa do seu lado e pede para ela sorrir para você. Se ela não sorriu, ela tem demônio até nos dentes. Tem uns que faz assim, né? Sabe por que faz isso? Porque se sorrir vai... Não é verdade? Tem gente assim aí? Tem? É isso, tem? Não, porque se tem, já era para ter caído, porque tem um povo cheio de vida de Deus aqui. E onde tem um povo cheio de vida de Deus, os demônios caem só na presença. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Quero pregar uma palavra hoje. Não sei o que vai dar aqui. Eu gosto dessas coisas, sabia? Amém. Pedi para colocar um louvor hoje. Eu quero ensinar você a entrar cada vez mais na profundidade da palavra. Estou sabendo que o discipulado repercutiu, vocês estão compartilhando entre as células, entre vocês. E os discipulados são para isso mesmo, para você aprender e passar para os outros. Aquilo que você aprendeu aqui, não retém, ensina os outros. Tem um monte de gente por aí que não sabe disso. O grande foco de Deus é que ele flua dentro de você. E está no aplicativo também. Baixe o nosso aplicativo que lá tem a palavra. Amém. Assim sendo, feche os olhos. Introduz o seu espírito a palavra. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Tu é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Aleluia! Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, agora, sim ou não? Hosana, Hosana, Hosana, o nosso rei. Até fluir. Hosana, Hosana, Hosana, o nosso rei. De novo. Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, o nosso rei. Todo junto. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, o Deus de grande salvação. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia, seja grato a Ele. Tem água mesmo. Não falaram aí que tem água? Caiu água. Ah, queria fazer mais um louvor. Eu vou fazer um culto só de louvor um dia aqui. Sabia que tem igreja que só toca louvor? Tem aquele lá do quintão aí? Enquanto o meu amigo está aqui tirando água. Uma vez eu vi um pregador falando de água do Espírito, eu jogou água nele, você acredita? E os caras deram glória a Deus. Não vou falar quem é que vocês conhecem. Mas não é da água viva não, pior ainda. Não vou falar que o cara é de outro ministério, que é muito pior. Estou na fase de entronizar o Espírito a Deus agora. Não estou gostando muito de louvor de pula-pula, mas não. Você também está nessa fase aí de pula-pula, corre, dança, grita e... Até porque eu não vou ficar pulando. Josivaldo não vai ficar pulando. Quem vai ficar pulando é Botelho, Jean, Joninha. Quem? O Adílio, bom de dança também. O Adílio dança até com a cachorra. Até o cão dança lá, né? Eu fiquei vendo aquela cena e falei, rapaz, até o cão. Hã? Não, para mim que o tablet está mexendo sozinho aqui. Acho que ele ficou endemoniado. Amém. Vou fazer mais um louvorzinho que eu quero entronizar mais o Espírito. Glória a Deus. Dê a mão pro irmão do seu lado. E olhe pelo meu tablet, porque se ele quebrou não dá para pregar. Pode soltar para mim. Problemas técnicos. E tem que ser resolvidos antes do culto. Não durante o culto. tem ensaio. O que é um ensaio? É fazer aquilo que vai ser feito na hora. Senão não precisa de ensaio. Aí é improviso. É tudo um improviso. Vamos improvisar. Jogo das letras. Lembra desse jogo? Quem lembra disso aí? Esse code não é muito velho, né? Mas eu assisti. Não vai dar? Não. Então amém. Acende a luz, senta todos, vamos para a palavra. Eu queria fazer o louvor, mas... E olha que eu mando, para ajudar vocês, eu mando para eles meio-dia o louvor que eu quero. Meio-dia. Às vezes, 3 horas da tarde. Mas amanhã tem discipulado. Coisa linda. Abra sua Bíblia em Romanos 13, 7. Você que está fazendo homilética, tema da palavra, o preço da desonra. Objetivo, você vai saber no final. O pessoal da homilética fica todo doido ali. Mandei slide, tá, Jefferson? Uma basezinha ali para ajudar você aí numa merrequinha. E a qualquer momento você quer do louvor, fica aí, Fernando. A qualquer hora você vai subir aqui, né? Vamos fazer uns negócios junto aí. Eu não sei o que é, mas nós vamos fazer. Preço da desonra. Romanos 13, 7. Romanos é depois do livro de Atos, é muito fácil de achar. Antigamente você via essas folhinhas mexendo no culto. Hoje é clicar, é subir, descer. Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vai lá de novo. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Aí você vai falar assim, a palavra hoje é de ensino. O que vocês estão achando que eu vou exortar? Mas acalme seu espírito, você vai aprender a honrar. Porque o preço da desonra é muito alto, não vale a pena pagar esse preço. O preço da desonra, ele é inverso do preço da honra. E o mundo ensina o quê? Desonrar. As novelas de hoje é filho batendo em pai constantemente. Ou não é? Não se honra, professor. Eu ia trazer uns 15 vídeos aqui, mas ia dar dó de vocês. Tem vídeo na internet de professor apanhando, chefe apanhando, pai apanhando, mãe apanhando, avós apanhando, clínicas de idosos, então, tem todo dia no Facebook, senhores de idade apanhando. Por quê? Não existe mais honra. Por que que os filhos gritam com os pais? Gritam com a mãe? Falta de honra. Aí você acha que é normal, porque tudo é normal hoje, né? Tudo é muito, fulano faz, outro faz. Então você vai precisar quebrar isso hoje, por quê? Honra é um negócio tão complicado que você chama de puxa-saquismo. Ou não é? Chama ou não chama? Chama. Se agora, no meio do culto, alguém chega e fala assim, pastor, vou te dar uma caixa de chocolate. No meio do culto. Você vai falar o quê? Além de que eu sou gordo, que é mentira, você vai falar que ele é um puxa-saco. Da pior espécie. Não é assim? Um filho, quando honra o pai, o outro filho fala o quê? Puxa-saco. Só que o que honra, ele agrada o pai. E o pai pega mais apreço por ele, ou não pega? Aí os outros vão falar o quê? Você tem preferência por um do que pelo outro. Mas um me honra, o outro desonra. Na igreja é a mesma coisa. Na igreja tem o mesmo princípio. Só que Satanás, ele faz o quê? Ele coloca confusão na sua mente e você vai entender hoje que é maligno. Se você entender que o preço da desonra é tão grande, você nunca mais vai desonrar a sua liderança. Nem natural, nem espiritual, nem aquela de situação. Tem pessoas na minha vida que me chama de senhor e eu tenho respeito por ela absurdo. tem idade de ser minha mãe. Tem pessoas que têm idade de ser meus avós e me chama de Senhor. Mas tem gente ainda na igreja que me chama de Wilson, que vai parar hoje. Hoje eu nem converso com você se você me chamar de Wilson. Mas é por quê? Porque eu quero que você receba a bênção. Porque eu vou ser limitador da bênção na sua vida. Porque você trata seu pai hoje mal e a sua mãe, porque lá atrás você chamava eles de velho, boca aberta, tonto. E agora precisa enquadrar e não deixa. E a criança quando faz isso? Quanto tempo faz que você não toma uma bênção para seu pai e para sua mãe? Quanto tempo faz que você não honra seu trabalho? Todo mundo que chega no horário no trabalho, sai no horário, cumpre o horário de almoço de uma hora certinho, não entra na rede social na hora que está trabalhando, é classificado como o quê? Puxa saco. O pior, o ímpio fazer isso, eu até entendo. O problema é quando o crente quer fazer isso. E o crente achar que isso é normal. Porque existem algumas coisas chamadas como curva da vida. O que você planta, você vai colher. Em algum momento, nas curvas da sua vida, você vai encontrar alguém que vai te dar aquilo que você plantou. Vamos dar um exemplo. A igreja foi bênção para você? Quem considera que a igreja foi bênção para você? A célula foi bênção para você? Amém. Abre sua Bíblia em Provérbios 17, 13. Para você aprender hoje de uma forma definitiva. Provérbios 17, 13. Você que não tem Bíblia, presta atenção no slide. Eu quero que você grave isso. Para você nunca mais esquecer. Imprima. Coloque na sua geladeira. Quando aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua, da onde? Casa. Então, se você acabou de falar para mim que a igreja foi bênção para você, que a célula foi bênção para você, toda vez que você falar mal da igreja e da célula, você está trazendo o que para sua casa? O mal. Só que está escrito o que aqui? Que não se apartará mais. Você está entendendo porque sua vida não está rompendo às vezes? Você entende por que sua vida ministerial não rompe? Porque a sua casa não tem um clima agradável? Porque você fala mal daquilo que foi bênção para você. Você fala mal do pastor, da igreja, dos líderes, e você é a coisa mais angelical da história do mundo. Você critica aquilo que foi bênção para você. E tudo que você critica sai da sua vida. E deixa a maldição. Agora, se você quiser continuar desonrando, o problema é seu, a decisão é sua, não é minha. Eu tenho um líder? Tenho. É fácil lidar com ele? Não, faz assim, não é. Mas você vê eu falando mal dele por aí? Por quê? Ele é bênção na minha vida, ele me ensina uma série de coisas. Às vezes ele me ensina aquilo que eu não queria aprender daquela forma, mas ele ensina. Está entendendo como funciona? Se eu falar mal dele, eu vou trazer o que para minha casa? O mal, eu não quero o mal na minha casa. Eu quero um ambiente bom. Você tem um líder, irmão. E é uma bênção o seu líder. Ele ora por você, visita você, gasta gasolina, compra baguete. Eu mostrei aqui no final do ano, aqui, quanto custa um líder de céu. Quase R$2.000. É que nem percebe. Gasta baguete, gasta... que não tem que chute hoje. Podia orçar, Cris orça 25 que chute para dar para os líderes de célula para durar mais os pés. Mas tirando isso aí é só custo. É custo ou não é? É, e um belo dia ele chega na casa da pessoa e descobre que a pessoa fala mal dele. Mas como ele é um líder de célula e crente, ele não vai ficar lá brigando com você. Ele vai se encher de vida de Deus e vai chorar onde? Lá no quarto escuro. Aí você fica assim, não, mas o pastor não sabe, ele sabe. Mas o líder não sabe, sabe. Só que eu não vou conversar com você, porque você só tem mal na boca. Não vou gerar o mal com o mal. Eu vou orar, Senhor. O Senhor conhece meu coração, sabe o que eu estou fazendo. Ou você entende isso hoje e investe a sua vida na forma correta, ou você vai ter problema para sempre. Não retribua o bem com o mal. O encontro para você foi bênção? Foi. Retribua com o bem. Trabalhe. Leve vidas. Tem uma outra forma de direcionar. Porque um belo dia, tem uma boa notícia para você. Em algum momento você vai ser um líder de célula. E você vai colher o que você planta. E um belo dia você vai ser um pastor. E você vai colher o que você planta. Você queria que na sua célula fosse liderado por uma pessoa igual a você? Nem responda. Porque você não quer. Só que você acha que o seu líder é pior do que você ainda. Isso é maligno. E está na hora da igreja se tornar hoje vida. Porque nunca no mundo foi tão desonrado nas coisas. Deus é debochado, a igreja é debochada, a liderança é debochada, os pais são debochados. É que a gente não pode ser uma mosquinha e nas escolas escutar o que os amigos falam dos pais. Fala o quê? Seu pai não sabe de nada, sua mãe não sabe de nada. Eles viviam na época das cavernas, faz o que você quiser agora. Aí o diabo usou, você ouve e faz o que não deve. Esse dia eu fui fazer uma visita e falei assim, ó, se o pai e a mãe travar, não tem nem noivado. Para mim foi muito fácil fazer aquilo. Então, é nós, é vocês, vocês são os pais. O que vocês decidirem vai ser feito. Aí chamei os jovens e falei assim, se eles travar a casa, não casa. Você está entendendo o que é honra? Ou você começa a entender isso hoje, ou as pessoas vão olhar para você sempre com o selo da desonra. Porque você fala para os outros algumas coisas que desonram. Só que daqui a pouco você vai ser um líder de célula. Aí você vai chamar essa pessoa para andar com você. Ela vai falar o quê? Eu vou andar com você? Você desonra todo mundo. Você desonra o líder do louvor. Você desonra ou não desonra? Desonra. Você chega atrasado. Você não cumpre o horário. Você não faz uma série de coisas que eu vou mostrar para você agora. A desonra, irmão, não é xingar, brigar, não. A desonra é mais sutil ou mais grotesca do que você pensa. Agora, que tipo de igreja nós queremos ter hoje? Uma igreja que tem o mal dentro da casa? É muito fácil você saber. Chega lá, conta coisa, ruim. A família, ruim. O casamento, ruim. Vida financeira, pior. Espiritual, acabada. O que é? Desonra. É desonra. Você sabe o que é desonra? Não precisa nem ser espiritual, não precisa nem ter bola de cristal, jogos de búzio, cartomante. Não precisa. Desonra, você desonra. Por isso que o mal está aqui. Gálatas 6, 7. Eu sei que muita gente usa isso para oferta, mas eu quero quebrar essa maldição. Não vos enganei. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, certamente se fará. Quando você desonra uma liderança, quando você desonra um pai, quando você desonra alguém que é referência para você, fica tranquilo. O pai realmente não sabe, a mãe realmente não sabe. Você já viu um filho sendo preso e a mãe fala o quê? Mas ele é bonzinho. Ele não fez isso. É um drama, né? Porque a mãe é sempre a última a saber. Mas o que colhe, planta. De Deus não se zomba. Irmão, você é filho de Deus. Não é uma questão de ser meu filho, você é filho de Deus. E Deus que deu o comando de você honrar a liderança. Quando você desonra a liderança, eu estou vendo? Não. Os líderes estão vendo? Não. Mas Deus está vendo. E de Deus não se zomba. E uma hora você vai colher isso. E você está preparado para isso hoje? Esse dia eu falei com um líder de célula meu para acalmar o espírito dele. Irmão, se você anda com pessoas que não te honram, fica tranquilo. Deus vai te honrar. Aí você fica, nossa, agora foi motivacional. Bíblia. 1 Samuel 2,30. Alguns vai estar aí, tá? Já dá uma olhada primeiro, se não tiver, vai passando. 1 Samuel 2,30 fala assim. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque eu os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Deus tinha uma promessa para o povo. Se fizer tudo certinho, vai ser bênção você, a sua casa e a sua geração. Mas agora vamos mudar o critério. Se me honrar, eu honro. Se desonrar, eu desonro. Aí você vai falar o quê? Ah, mas é Deus. Então vamos lá, em Romanos. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Aí tem gente que fala assim, ah, ele veio na sua casa que é para comer. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou na sua casa para te ajudar. Tá? Eu realmente não preciso da sua comida. Aliás, eu tenho um alimento aqui suficiente para ficar uns 15 dias sem comer. Está aqui já. Quando a gente faz uma visita, é para te ajudar. Mas quem está lá? Ah, já sei, foi lá para comer, desonrou, desprezou. Aí Deus vai trabalhar. Eu nunca vi alguém que planta desonra, colher bênção. Eu não conheço um. Você conhece alguém? Você conhece pessoas que desonram ou não conhece? Faz assim. Conheço. Isso. Porque você conhece pelo menos você mesmo. Então pelo menos um você conhece. Que é você. Amém? Amém! Amém! Vamos dar um exemplo. A Tereza na minha igreja não é líder de célula. Certo? Mas tem pessoas que não honram. Uma pessoa que está comigo há tanto tempo, em cima da idade dela, do respeito que você tem que ter, tem gente aqui que nunca falou nem com ela. É desonra. Alguém já falou lá dentro, lá. Você vê que é de Deus o negócio. Isso é desonra. Quando você faz algo, você acha que é sutil, é desonra do mesmo jeito. Então não tem como fugir desse princípio hoje, irmão. Ou você tem como bênção, ou não adianta dar uma de maluco aí. Porque você hoje vai entrar em crise e não tem jeito. Porque não tem como plantar coisa errada e colher coisa certa. Não tem base bíblica. A Deus tem o melhor para você. Amém. Eu creio também. Se você não crê, eu creio. Deus tem o melhor para você. Faça o certo. Senão você não vai colher. Porque quem planta abacaxi vai colher abacaxi. Ou não? É porque tem gente que é meio doido. Meu primo uma vez trocou garrafa velha por um pintinho. Quem é dessa época aí? É, para mim não me sentir velho. Ficou todo mundo assim para mim. Ou você trocava pelo aquele pirulitão do Chaves. Mas nós gostávamos de trocar por pintinho. Aí começou a vir uns pintinhos punk. Rosa, amarelo, rosa, azul e verde. Aí uma vez eu estava lá, eu era meio esquisito para responder as coisas. E ele falou que eu fui grosseiro. Ele falou para mim assim, Wilson, falei, o que foi? Sabe aquele pintinho? Eu falei, sei. Eu não quero mais não. Eu falei, por quê? Virou uma galinha, cresceu. Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu achei que ia virar um jacaré, ó. Ficou 3 anos sem falar comigo. É normal um pintinho virar uma galinha, ou não é? Eu acho normal. Ele ficou escandalizado. Aí tem gente que faz o que na igreja? Faz tudo errado. Aí vem falar o que pra você? Minha vida não tá dando nada certo. Oh! O pintinho virou galinha? Frase da semana. O pintinho virou galinha. O pintinho virou galinha, irmão. Você só faz coisa errada, só desonra. E quer colher o quê? Bênção? Carne louca? Volta pro pão. Você tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado faz tempo. Já tá na hora de você amadurecer. Se você não mudar o que você tá fazendo, a colheita é a mesma. Agora, você que vai decidir isso a partir de quando? De hoje. Uma geração terrível, eu nunca vi uma geração tão ruim como essa de hoje. Não respeita ninguém, não respeita professor, não respeita autoridade, não respeita nada. Uma vez nós fizemos um jejum quando eu era líder de célula de televisão. Cheguei na casa da pessoa, estava vendo televisão. Aí eu fui e falei, sem dó, irmão, se você não lidera a sua casa, você nunca vai liderar uma célula. Adivinha o que aconteceu naquele encontro? A pessoa não levou ninguém para o encontro. Rapaz, eu sou da época que meu pai trabalhava 16 horas por dia na Volkswagen. Eu lembro que ele sentava, a gente colocava o chinelo no pé dele, assim, de cara. Tirava o tênis, a meia, guardava. Quem é dessa época aí? Isso. É honra isso aí, sabia? Isso é honra. Isso aqui para eles é o fim da picada. Para a maioria, fazer um negócio desse, eu duvido que você faria. Para nós, corria. Eu e meu irmão disputava quem chegava primeiro. Quem levava o chinelo primeiro. Ele sentava no sofá, nós colocávamos o chinelo, tirávamos o sapato, guardava e já tinha um café para ele. Para depois ver o que ele ia jantar. Não é um negócio legal? Por que você não faz hoje? Você não honra seu pai, não honra sua mãe. Esses dias, irmão, eu estava lembrando que na nossa época era uma toalha para a família toda, né? Eu sei que hoje vocês têm cada um uma toalha aí. E às vezes ficava molhado. Você sabe quem tomava banho primeiro lá em casa? Meu pai e minha mãe. Você sabe quem se servia primeiro? Adivinha? Meu pai e minha mãe. Hoje faz o quê nas festas? Primeiro as crianças. Não é? É ou não é? Todo almoço que você vai, eles falam o quê? As próprias mulheres falam. Não dá comida para as crianças primeiro? Resumindo, o que sobrar nós come. Aí se eu chegar numa casa dessa e falar assim, não, isso é uma desonra. Você vai servir eu primeiro. Não. Tá vendo como que é um negócio escandalizante? Se eu falar isso, vão falar o quê? Que pastor é esse? Ele pensa que ele quer comer da comida dos meus filhos. Vai na Bíblia. A mulher só tinha farinha e nada em casa. E tinha filho para dar comida. Deu para quem? Deu para o profeta. Eu chego na sua casa, uns não recebem. Líder de célula chega nos lugares, não tem reverência. Lá fora é normal desonrar, irmão. Lá fora é normal. Mas aqui dentro tem que ser diferente. Porque essas pessoas um dia vão se adentrar aqui dentro. E se elas perceberem que aqui é igual lá fora, ela prefere ficar lá fora. Porque ela não tem convívio com a vizinha, porque a vizinha é o quê? Por quê? Não, fala mais alto. A vizinha é fofoqueira. Oh, será que só eu que tenho? Ninguém falou amém? A sua vizinha é fofoqueira. Amém, é. Ela também acha o mesmo de você, porque você é vizinha dela. Aí vem para a igreja. Certo? Sentou na igreja. E a igreja é diferente do mundo. É diferente? Olha para a pessoa do seu lado, não fala nada. É diferente. Mas crente não fofoca, pastor. Crente comenta. Mas Deus está restaurando, irmão, um momento novo na igreja. Deus está restaurando o momento da honra, o princípio da honra, a bênção da honra. Porque é bênção. Deus quer dar bênção para quem? Para você. Porque chegou o momento de você entender o seguinte. Se Deus quer restaurar hoje, Ele quer restaurar quando? De agora. Então você vai começar a partir de hoje. Você quer trazer sua família para a igreja? Honra eles. Você chega em casa e eles falam o quê? Depois você foi para a igreja e você piorou? Aliás, antes você só falava palavrão. Agora você fala palavrão, bate a porta e está xingando o cachorro. Em línguas. Ah, não tem condições. É o cachorro ali na baralha. Aí não tem condições de um negócio desse, porque você desonra dentro de casa. Por isso que seu pai não vem para a igreja. Se eu hoje for visitar sua célula, qual o tratamento? Irmão, o negócio é tão grotesco, quer ver? Palestrante do encontro. Qual o primeiro pedido que eles fazem para mim? Quem vai palestrar normalmente pela primeira vez, no começo? Não, pede para mim ficar lá fora. É, eu sei. Fica lá fora. Irmão, sou seu pastor, não quero ser o mal não. O seu mal não encontra, é meu mal. Fica lá fora, pastor. Fica aqui não. Eu falei, mas que igreja que é essa? E expulsou o pastor do encontro dele. Não, uma vez aqui o negócio é tão grotesco que tem um demônio que está agindo aí. Daqui a pouco ele manifesta na microfonia. Aí teve um dia que eu não preguei e não teve microfonia. Sabe o que eles falaram para mim? Já entendeu, né? A culpa é sua. Eu falei, quer dizer que a culpa é minha porque tem microfonia? Essa é a minha igreja. Vamos dar um exemplo. Os líderes de célula foram levantados por mim, e fui levantado por Deus. Então eles me representam onde eles vão, certo? Por que tem lugar que eles podem ir e tem lugar que não pode ir? Por que tem lugar que são bem recebidos e outros são mal recebidos? Porque se você recebe eles mal, está recebendo a mim mal. Você está entendendo o segredo do negócio? Essa semana eu fui fazer uma visita junto com a Eleusa. Um privilégio fazer uma visita com a Eleusa. Foi eu, Eleusa e a Ingrid. Só que o que falaram para nós? E a Luciana também, óbvio. É porque quando eu vou, ela vai, que nós somos um só. Uso aparelho, mas não sou bobo, não. Quando a gente foi lá fazer essa visita, um dos critérios foi assim, não, é diferente quando vai o pastor. Uma delas falou isso aí, é diferente quando vai o pastor. Mas por que que é diferente? Se cada crente é um ministro, se você tem a mesma unção que eu tenho, por que que é diferente? Você está entendendo como é um privilégio que eles acham que é algo só do título? Porque acho que o líder de célula não serve para nada. Por isso que ninguém quer ser líder de célula. É, mas no grosso é. Quer ver um exemplo? Célula que não tem líder de treinamento. Por quê? É uma célula que vive falando mal de tudo. É difícil, tem que isso, tem que orar, tem que não sei o que lá. Aí você fala assim, você quer ser líder de célula? Não. Você que é o líder, está falando que o negócio é terrível, como que eu vou fazer? Se você não caminhar com um líder que você respeita, você nunca vai receber honra. Está na hora de você mudar isso aí. Pode mudar de célula? Pode. Desonrou? Desonrou. Porque esse primeiro líder foi o que orou por você, jejuou por você, foi atrás de você, visitou você, tirou os carrapichos de você, aí você volta para o encontro, olha para ele e fala assim... Você não me atende. Vou andar com outro. É desonra. Mas pode mudar? Pode, fique à vontade. Amanhã você se tornará um líder. E as pessoas vão fazer com você a mesma coisa. Ou melhor, vão fazer mais. Porque você colhe o dobro no mínimo do que você planta. E hoje a gente vai mudar algumas coisas hoje. Para ficar claro. Em cima de uma mensagem que eu recebi essa semana no Facebook. Que a pessoa falou para mim assim. Ui, você mudou muito. Você é uma pessoa muito mais séria. Não quer brincar tanto. E eu falei, rapaz, será que é melhor voltar? E fui orar e vi no seguinte. Informalidade demais é problema. Vamos dar um exemplo. Eu vou na casa do Josivaldo como um pastor. Certo? Ou não? Se alguém chega lá, ele vai me apresentar o quê? Pastor Wilson. Só que eu tô com a camiseta do Timão, de 82, da COFAP, moletom e chinela havaiana da tira azul. O cara vai olhar e falar o quê? Não é pastor nem aqui, nem na China. Assim sendo... Se você me desrespeita e você tem problema para você, a partir de agora, eu quero te abençoar. Eu vou me policiar para ser mais formal possível, mas o Wilson, o Wilson e etc., acabou. Eu nem respondo. Mas eu não sou seu amigo? É, mas eu sou um pastor. Porque se você vai me desonrar, você vai ter problema. Assim sendo, eu não vou mais te visitar como amigo. Vou te visitar como pastor. Se você quer ser meu amigo, procure outra igreja, que eu sou pastor. Não tenho o que fazer. Infelizmente, para te ajudar, eu preciso ser mais formal. Porque senão você não vai ouvir quando eu falar, você vai achar que eu estou brincando. Ingrid, faça isso, isso, isso. Será que ele está falando sério? Não, estou brincando, não tinha o que fazer em casa. E vim fazer uma grande piada aqui. Porque você foi criado para honrar, sabia? Desde o começo. O que Deus queria de Adão? Honra. Você foi criado por quem? Por Deus. Então você tem que ser grato a quem? A ele. Você honra ele? Não sei se você honra. Quando você acorda de manhã, você agradece pelo dia, pela vida? Ou você pega o celular e está pensando em comer alguma coisa? Quando você vai dormir, você agradece pelo dia que você teve? Ou você já quer deitar na cama logo? Se você não aprender a honrar o Senhor, as portas vão se fechar para você. Porque todo o sucesso da sua vida espiritual está ligado ao princípio da honra. Quando você honra, você tem êxito. Quando você tem êxito, você vai ter sucesso. E você vai ser próspero. Não é assim? Luciano trabalha lá na empresa. Manda ele fazer, ele faz. Pede para ele obedece. Chega no horário, faz isso, aquilo, outro. Quem vai ser promovido? Ele. Você acha que o que chega atrasado ninguém observa? O que fala que não deve, ninguém observa. Irmão, hoje eu quero que você entenda algo para abrir as suas portas espirituais. Você quer ganhar seu marido, mulher? Honre ele. Você chama ele de vagabundo, pinguço, miserável. Aí o homem quer a bênção da mulher. Trata ela só nos cascos. Não vai dar para resolver só na oração. Pastor, ora por aquele miserável do meu marido. Para não falar, é o que elas falam. E nem posso, mas elas falam. E como você vai orar por um negócio desse? Como você vai restaurar um negócio que inicialmente tem que ser o quê? Uma honra. Por isso que as pessoas não têm sucesso. Você quer ser discipulador? Honre seu discipulador. Você quer a bênção na sua vida? Honre seu pastor. Você quer ser um filho abençoado? Honre seus pais. Não é autoridade espiritual, irmão. Estou falando de honra. Estou falando de algo maior do que autoridade espiritual. Autoridade espiritual no encontro é você entender que aquela pessoa é uma autoridade delegada por Deus. Agora estou te colocando num outro nível. É você honrar essa autoridade que é constituída por Deus. Quem faz? Só faz quem entende que é bênção. Pessoas assim crescem rápido na visão. Aí vão falar que é por quê? Ah, cresce rápido que é puxa-saco dele. Não. Quem que você vai levantar como discipulador? Quem te honra? Quem você vai levantar? Quem te honra. E honrar, irmão, não é dar presente não, viu? Tem gente que dá presente e reclama até porque paga. Não quero maldição não. Se você estiver dando coisa para mim reclamando, não precisa dar não. Eu nem ligo. Quer me honrar? Seja um líder de célula. Quer me honrar? Trate-o com respeito. Quer me honrar? Respeite meus filhos e minha família. Respeite os membros da minha igreja. Respeite minhas reuniões. Respeite o que eu falo. Respeite o que eu sou. Não é presente. O que é esse presente? É para aquele miserável daquele pastor. Irmão, não fale misericórdia, é o que mais tem. Quando você faz algo que está escandalizando, é porque existe muito fácil. A honra é a vitamina para a coisa acontecer mais rápido. Isso aí é algo tão espiritual que te dá intimidade com Deus. Porque a honra não é bênção para a pessoa que está recebendo, é bênção para você. Eu sou uma autoridade ou não sou? Sou. Se você me dá um presente desse aqui, que é caro, tá, isso aqui. Deus vai te dar o quê? Pelo menos em dobro. Certo? Aí vamos dar um exemplo prático. Fernandão está aqui, orou, e Deus falou para ele me dar o carro. Ele chorou para ganhar, para comprar. é bênção. É, fala para a família dele, você vai falar que é demônio. Não, pô, eu oro mais. O carro é nosso, não precisa do carro. Confirma aí, ora mais, jejua. Pera aí, você está com problema. Aí eu vou ser polido, vou falar o quê? Não, vou pegar não, Fernando. Precisa tudo do carro, né, irmão? Isso é uma benção. Eu estou travando quem? Ele. Entendeu como que o negócio é tão espiritual? É espiritual na hora dele entregar e é espiritual até de eu receber. Eu estou travando a vida dele e ele está tendo problema onde? No ministério dele. Aí você vai fazer o que essa semana? Não sei, irmão. Está na hora de você amadurecer para você romper rápido. Porque existem três tipos de desonra. Samuel, 1 Samuel 2,30. Você sabe quem não quer que você ande no princípio da honra? Adivinha? Satanás. Por isso que ele fica incomodando você. Ele incomoda, é um tema que incomoda. Por que que incomoda? Estou com dor de cabeça desde a hora que eu saí de casa até chegar aqui. E falei para o Luciano, é a palavra. Isso aqui é a palavra, porque é espiritual. E tudo que é espiritual, existe uma ação maligna e uma ação divina. E você está no meio disso tudo. Irmão, não se surpreenda de hoje acabar o culto, pessoas honrar o líder. Fácil. Pessoas honrar os pais. Hoje eu falo para Luciano, não quero comprar um carro para mim. Meu sonho é dar um carro para meu pai. Infelizmente, o império do mal impera, toca nessa hora. Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas os que desonram conhecerão o meu desprezo. Você quer ser desprezado por Deus? Honra. Honra com sua vida. Irmão, é desonra você ser um crente que vai para balada. É desonra você ser um crente que dança funk. É desonra você ser um crente murmurador. É desonra você ser um crente que fala mal do corpo de Cristo. É desonra, porque senão você vai ser desprezado por ele. 1 Pedro 2,17. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Honrar o rei é honrar quem? Autoridade. Você está entendendo como é benção? A Rafa faz célula hoje. O Igor vai visitar, é benção? É. E se eu for? É benção. Mas a pessoa fica como? Vixe, chegou Satanás. Se eu fizer alguma coisa errada, ele acaba comigo aqui. Chegou o próprio cão. É porque isso é honra, faz o quê? Irmão, entra, fica à vontade. Essa casa é tua casa, minha célula é tua célula. Não, isso eu sei, senão eu tomo. Teu povo é meu povo. Isso eu não tenho dúvida, nem vai naquele texto. Existem três tipos de desonra. A desonra que é aberta, escancarado. Tem ou não tem aqui? Tem, eu não prego para a igreja dos outros não, tá? Eu prego para a minha. É gente que não tem nem educação para falar. Fala mal do líder, chama de miserável, vagabundo, peste. Fala mal do pastor, rasgado de qualquer jeito, sem nenhum tipo de reverência. Fala mal da igreja, como se a igreja fosse o boteco do lado da casa dela. Assim, é grotesco. Você vê que é uma pessoa que desonra. Você bate o olho, você até fica assim, ó. Tão escandaloso, né? Chega a ser estúpido. É tão grotesco que você fala assim, mas como que uma pessoa dessa põe que ama a igreja e não obedece? É desonra. É tão desonra, um exemplo. A gente coloca aqui na igreja o seguinte: a partir de hoje tem que trocar a foto do Face e o nome. Aí a pessoa não troca o nome nem a foto. Pode? Pode. Aí fica todo mundo como? Nossa, você viu? Não tocou. É um sinal. Você vê? Não está aliançado. Ah. Desonra. Foi para o lugar. O pastor sentou. Todo mundo cumprimentou, só não cumprimentou dois ou três. Você repara? Repara ou não repara? Epa, o Radilho fez até assim, ó. Eu Isso. É gente que desonra. Mas eu não preciso provar nada para ninguém. Não pode, não precisa mesmo, mas para Deus você precisa provar. Se não quiser provar nada para mim, não precisa, mas para Deus você precisa. Porque existe a desonra sutil. Qual é o sutil? É aquele que o Johninho acaba com a autoridade e o Cristo fica como? É. Minha mãe fala o seguinte, que quem cala consente. Isso eu aprendi desde pequeno. Quem cala consente. Minha mãe é ímpio e conhece a Bíblia melhor que um monte de vocês. Que a Bíblia fala o seguinte, ou é sim sim, ou é não não. Se você entende que aquela pessoa está desonrando a autoridade e você escuta, você é uma pessoa que desonra passivamente. Você lá no fundo concorda. Concorda ou não concorda? Você vai falar que não, mas concorda. Sabe por quê? Se eu falar mal do seu filho, você reage? Reage ou não reage? E se eu falar mal da sua mãe? Opa, da minha mãe não! Aí não! Fala de todo mundo, menos da minha mãe. Um dia Deus vai me dar uma igreja que vai falar o seguinte, do meu pastor não. Pode falar até da minha mãe, mas do meu pastor não fala. Aí eu quero ver. É, você vai entendendo como você é uma pessoa que desonra passivamente, de forma sutil. Absalão era sutil, você reparou? Ele honrava o pai? Não, ele ia ganhando o povo aqui, ó. Zita, ganhava o coração de um, de outro. Ah, vamos imaginar o seguinte, hoje eu abri a igreja lá na Nova Conquista. Mas daqui a pouco eu estou abrindo Calux, Vila São Pedro, e estou abrindo Caema também. E Silvino e Batistino também está no pente aí. Só que um dos líderes que foi abrir essa igreja foi o Jean, é o pastor lá. Aí ele chega aqui e fala o seguinte, Cíntia, tem tanto líder aí, e eu estou precisando de líder. Você é uma bênção. Ficou 5 anos falando mal de você. Mas agora você é uma bênção. Se você andar comigo, Deus vai te levantar naquele lugar de forma poderosa. Eu preciso de você. Aí você faz o quê? Quem está no fundo não viu, mas... Ai, que homem de Deus. Vou para lá. Aí chega aqui e fala o quê para mim? Eu orei. Eu orei. E com 60% dos votos... Eu vou lá para a igreja do Jean. A igreja. Porque vai o que desonra e o que recebe é desonra. Existe uma forma de fazer as coisas, irmão. O diabo ele ganha o sutil das pessoas. Ganha o coração das pessoas de forma sutil. Para que depois ele ganhe a sua mente. Quando você menos reparar, tudo isso que é bênção se torna maldição para você. A igreja tem problema? Não. Vocês aprenderam antes, né? Por isso que é ruim pregar antes. A igreja não tem problema, irmão. Quem tem problema são as pessoas. Eu tenho problema. Por incrível que pareça, você tem problema. Mas o corpo de Cristo não tem problema. Pulando, como que essa desonra entrou no universo? Como que surgiu esse princípio de desonra? De onde apareceu? Satanás. Mas o nome dele na época era bem Shahar, fala, Shahar. É, tem alguns que usam o C, mas não tem o C na tradução. Ben Shahar, filho da honra. Ben Shahar significa filho da honra. Foi uma pessoa que honrava a Deus acima de todas as coisas. Um grande adorador. Mas de repente em Isaías 14:14 fala o seguinte... Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu adoro tanto. Eu oro melhor que o pastor. Eu prego melhor que o pastor. Eu jejuo mais que ele. percebo que quando eu não vou no culto, as pessoas veem que a unção caiu. Eu sou melhor que qualquer líder de célula. Aliás, eu sou o próprio Deus. Oh. Eu era o líder de treinamento que mais orava em línguas. Evangelismo, ninguém faz como eu. Coisa linda. Tem muito líder que adora Deus. Tem ou não tem? Tem. Mas adora a Deus até para provar para o irmão que adora melhor que o irmão do lado. Porque eu já vi muitas vezes na igreja gente adorar o Senhor, orar e ficar assim, ó. Oh, entendi mais. A pessoa orando e preocupado como que o outro do lado não estava. Porque uma vez eu falei para a pessoa, fecha os olhos. Aí ela veio falar no final da célula, assim, eu percebi que fulano não fechou. Eu falei, você também não, que você viu? A pessoa ficou sem graça e foi embora. Eu falei para todo mundo fechar os olhos. Como que você viu que o outro não fechou os olhos? Porque você também não fechou. Mas ele quer ser o quê? Aquele que fecha os olhos melhor do que todos. Ninguém fecha os olhos melhor que eu. É um negócio tão maligno que tem na igreja. Que é uma mistureba de honra com desonra, com arrogância. Ben Sahar age tão rápido aqui dentro. De forma tão sutil que você nem repara. Ben Sahar está na sua vida, na sua mente, no seu espírito o tempo todo. Tem gente que fala o quê? Eu não sei como que eu não vou trabalhar no encontro, sendo que vai fulano. Eu não sei como fulano canta no louvor, sendo que eu canto melhor. Eu não sei como alguém abriu uma igreja daquele jeito. Então você vê que é um negócio o quê? Maligno. E você tem que entender um grande princípio, que é em João 3, 29. Para você ficar tranquilo, você é um líder de célula? Amém. A sua célula é uma bênção? É, não se preocupa com a outra, irmão. Tem célula que tem 15 vidas, é pior que a sua que tem 4. A gente ensinou isso aqui ontem. O que tem a noiva é quem? O noivo. O amigo do noivo que está presente ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois alegria, pois esta e a alegria já se cumpriu em mim. A minha alegria é que o noivo fique feliz. Essa igreja é dele, a noiva é dele, não é nada meu aqui. Aí tem muito pastor que fala o quê? Essa igreja é minha, voltei para minha casa. Lá é meu lugar. Aquele povo é meu. Aquela, que tudo é meu. Aí tem líder que fala o quê? Não visita fulano, é meu. Aquela célula é minha, o líder de treinamento é meu. Eu que fiz. Ben Sahar agindo tranquilamente, você nem percebe. Está na hora, irmão, de você começar a entender. Para que você tenha a imagem e semelhança de Cristo. Esse princípio de divisão acabar em você. Deus te criou para ser a imagem dele. E ele tentou se aproximar do Altíssimo e chegou à grande conclusão o quê? Eu não sou igual a ele. Você sabia que o Satanás chegou à conclusão que não era igual a Deus? Ele chegou à seguinte conclusão, eu sou melhor que ele. Esse princípio de você se achar melhor que alguém é completamente demoníaco. E quando ele chegou nessa condição, virou uma grande confusão. Satanás nessa hora teve que ser confrontado por Deus e teve que ir embora de lá. Porque só há um Deus. Só um eu sou. E nessa hora existe uma grande confusão, um choque aconteceu. E a desonra faz a pessoa sair da presença de Deus. E Satanás foi expulso daquele lugar. Foi ou não foi? Foi. Foi enviado para onde? Para a terra. Chegou aqui e encontrou quem? Adão. Que era o quê? Imagem e semelhança de quem? De Deus. Aí ele olhou para Adão e falou o quê? Peraí. Quem é? Parece com aquele. Que eu sou melhor. Por isso que o diabo tem raiva de você. Porque quando o diabo olha para você, ele vê quem? Deus. O Espírito habita em você. Você é mais semelhança dele. Nessa hora, existiu um confronto de novo. Espera aí, eu tive que arrumar essa confusão lá, vou ter que arrumar aqui de novo. E ele agiu de uma forma que Adão teve que fazer o quê para cair? Desonrou. Por que que desonrou? Porque foi desobediente. Desobediência é desonra. Deus falou o quê para ele? Coma de tudo que você quiser, menos dessa árvore. Ele foi, desobedeceu e comeu. A desobediência é desonra. Quando você fala para a pessoa não fazer e ela faz, é desonra. Você não bate na pessoa ou briga com ela, com seu filho, porque ele desobedeceu. Você se sente como nessa hora? Desonrado. E quando é na frente dos outros? Não é pior? Nunca mais faça isso na frente dos outros. Nessa hora o diabo olhou para Adão e teve crise. O diabo caiu? Adão caiu? Caiu porque desonrou. E nessa hora lá em Gênesis fala que teve derramamento de sangue. Teve que matar um animal. E esse animal teve que cobrir a nudez de Adão. Que animal que era esse? O cordeiro. A Bíblia não fala, mas só o cordeiro é aquele que cobre os pecados do mundo. Foi a primeira vez que na terra teve derramamento de sangue. Derramamento de sangue por esse animal significa que o sangue purificou, mas a pele daquele animal serviu para alguma coisa. E a pele de animal, hoje eles fazem o quê? Instrumentos de percussão, pandeiros, atabaques, batuque. E toda vez que isso acontece no mundo espiritual, age alguma coisa ou não age? Toda vez que um tambor é tocado, tem alguma coisa no mundo espiritual ou não tem? Tem, tem ou não tem? Por que você acha que tem? Faz um sonzinho para mim, deixa eu ver se eles conhecem. Não, mas não é para rir não, é sério. Que som que é esse? Por que vocês estão todos assustados? Porque no mundo espiritual, essa hora está agindo. Um instrumento desse aí, que no mundo espiritual lembra o quê? Macumba e ocultismo. O diabo roubou para ele, porque ele sabe que tem muita coisa que acontece aqui que é espiritual. A desonra de um homem fez matar um animal e o couro dele, que era para ser usado para bênção e adoração, porque era usado naquela época de adoração no céu. Você vai ver lá na frente que ele usava tambores para adorar o Senhor. Mas quando ele faz esse barulho, você fica com essa cara aí, ó. Faz aí. Porque é espiritual, você está com medo aí. Todo lugar que você vai que tem isso aí, você já sabe o quê? Lá está acontecendo alguma coisa. Só pelo barulho, você não sabe nem o que é, mas você já sabe que está acontecendo alguma coisa lá esquisita. Sabe ou não sabe? Está escrito na porta? Tem alguém na rua falando? Fazendo, sei lá? Não, mas só tocar o barulho, já sabe. O couro está comendo lá dentro. Lá. Porque a desonra é assim. Fica brincando com a desonra para você ver. Que o diabo pega a desonra e transforma naquilo que é para ele, para te enganar. Por isso que esses instrumentos de percussão, ele criou caso. O diabo roubou esses atabaques. Ele roubou esses tambores. E é usado para quê hoje? Para feitiçaria. Para macumbaria. Para que no mundo espiritual aconteça. Porque toda vez que toca o atabaque, lembra-se que foi derramado sangue de um animal inocente. Sempre vai lembrar. Sempre quando toca um instrumento desse, lembra-se da desonra do homem com Deus. Sempre vai lembrar de Satanás agindo lá em cima, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Toda vez que o instrumento é tocado naquelas casas que você fica assustado, no mundo espiritual está sendo agido ou não está? Está. E por que que a igreja não se posiciona diferente? Por quê? Quando Satanás descaiu, ele levou quantos por cento daquele povo? Um terço, 30% caiu com ele. Existia um grande coral de adoradores para o Senhor naquela época. Um terço deles caiu com Satanás. Existia uma lacuna de pessoas que adoravam a Deus. Porque, irmão, você tem que aprender o seguinte, nós estamos treinando você para habitar no reino. Não é aqui. Porque se você não aprender o que é o reino aqui, lá você vai estranhar. E você vai querer ir embora de lá. Tinha uma equipe de adoradores, onde Ben-Sahá era o líder, e a partir desse momento criou uma lacuna. Mas Deus não levanta sacerdotes? Levanta ministro? Pastores? Profetas? Levanta ou não levanta? E adoradores? Procura. Ele não levanta, ele procura verdadeiros adoradores para suprir a lacuna de Ben-Sahá no mundo espiritual. Por isso, quando você está num culto desse aqui e você não ora, não canta, não louva, não chora, ele olha para você e fala o quê? Não serve. Vou procurar outro. Esse não serve. Esse está desonrando. Esse daqui está desrespeitando a autoridade. Esse aqui fala mal. Ele não serve. Espera aí. Achei um ali. Um adorador. Olha como chora, como grita, como clama, como é obediente. Esse agrada o meu coração. Esse eu quero aqui comigo. Eu preciso suprir isso aqui. E a igreja tem que mudar a forma de pensar. Você quer ser um verdadeiro adorador ou não quer? Você lembra daquele culto que eu fiz o que aqui na mesa? Aquele dia aconteceu o que aqui que você nunca mais esqueceu? Um exército se levantou. Por que se levantou? Porque era espiritual. Aí você acha que é coisa que eu invento na minha cabeça, artimanha, estratégia, jeito de fazer. Eu vou contra tudo aquilo que o diabo tenta fazer, irmão. Se o diabo manda você fazer alguma coisa, faça o contrário. Se ele tenta te enganar com instrumentos, eu uso o mesmo instrumento dele para envergonhar ele. O mesmo. É o mesmo instrumento. É a mesma forma de fazer. Só que o coração é diferente. O princípio da honra é diferente. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero habitar com ele. Eu quero chegar perto dele. E é isso que você tem que buscar. Vou usar o mesmo instrumento que você ficou assustado. Feche seus olhos. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Sua família está com um problema? Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Guerreia por eles, guerreia. Guerreia por eles. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Luta pela sua família. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Declare a salvação. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Dê a mão para a pessoa do seu lado. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Atropele, atropele, atropele, vem sarrar! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Multiplique sua célula agora! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Aleluia! Seja batizado, Limas! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia. Deus é bom. Não deixa o diabo te enganar, irmão. Pode sentar, você precisa aprender. As coisas de Deus, irmão. O diabo é sutil. Ele tenta te enganar com detalhes. Você é um soldado. Você é uma referência. Deus busca verdadeiros adoradores. Nesse momento ele olha. Nesse momento ele se agrada. Porque ele fala o quê nessa hora, Deus? O coral fazia isso. Era isso que eles faziam. Eles declaravam que eu era santo. Eles reconheciam o meu nome. Até que chegou um que tentou quebrar isso. Mas eu estou buscando verdadeiros adoradores. E eu vou encontrar eles. Eu não sei onde eles estão, mas o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito paira. E fica olhando para nós. E procura esse tipo de gente, de crente, de coração. E você ainda busca melodia, você ainda busca coisas que não tem, irmão. Eles chamam hoje de musicalidade. Nunca teve músicas tão ruins como tem hoje. O diabo só coloca lixo no mundo. E os jovens estão indo para isso. Seu celular é do Senhor, os louvores são do Senhor. Honre ao Senhor com seus louvores. Você fica louvando o Senhor com coisas para te enganar. Com coisas mundanas. E não leva nada a lugar nenhum. Vida de Deus você busca. O que você tem que tomar cuidado hoje é se você vai honrar ou desonrar. Se você honrar, vai tudo fluir para você. É tudo muito mais simples. Aí o diabo engana. Pega um negócio que era usado lá e traz para quê? Para maldição. E você vê que é o mesmo instrumento. Eu gosto de confrontar ele. E nessa hora eu sinto no reino do Espírito a confusão e a briga. Eu queria morar do lado. Parede com parede. Espírito Santo, enquanto eu estiver aqui, não baixa um aí. Aí você é um crente que tem medo. Medo de um negócio que é o quê? Sagrado de Deus, consagrado a Ele. O diabo engana. Você foi criado para adorar o Senhor, irmão, não é para cantar coisa do mundo, não. Você foi consagrado ao Senhor para honrar, não para desonrar. A desonra foi o princípio da queda. E quais foram as consequências dessa queda? O que, que Ben-Sahar teve que passar que você deve evitar? Primeira coisa que ele teve que fazer, ele teve perda da presença de Deus. Você quer sair da presença de Deus? É só desonrar. Quem desonra, sai da presença de Deus. Fala mal da liderança e não sente mais nada, por quê? Porque a culpa é de quem? Do pastor. O que ele fala não toca mais no meu coração. Isaías 14, 12, projeta para mim. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fostes lançado por terra, como um raio. Suma da minha presença agora. Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo como um relâmpago. Deus trata o pecado. Deus ama o homem. Deus tem paciência, ministrou a graça, liberou a vida dele. Mas o rebelde, aquele que desonra, ele não quer na presença dele. Se é para ir, vai logo. Isso que ele fez. Mas quando a gente faz aqui, você fala o quê? Você fica com dó de rebelde. Fica assim. Por que que não foi visitar? Por que que não foi falar? Por que que não sei o quê? Porque você não trata rebelde, irmão. Você trata pecado. Trata. Rebelde não pode estar na presença de uma autoridade. Mas você não sabe que o Alex fala mal do Senhor? Sei, mas não vou falar com ele. Estou brincando, não é verdade. Não, porque senão eles vão achar. Mas você está entendendo como funciona o negócio? Rebelde, irmão, não pode estar no nosso meio. Quem desobedece não pode estar no meio. Quem não tem o mesmo coração não pode estar no meio. Mas não é eu que acho, é a palavra de Deus. Aí você vai falar: ah, mas só aconteceu no Velho Testamento. Não foi. O que que Judas aconteceu? Desonrou Cristo ou desonrou? O que que Jesus falou para ele? Se é para ir, vai logo. Está na Bíblia? Vocês querem ver o texto ou vocês acreditam que eu estou falando? Se é para ir, vai logo. Orfa, vai logo. Judas, vai logo. Ben Sarrá, vai logo. Cai no mundo. Cai como um raio. Suma. Porque isso é um princípio para que as coisas aconteçam depressa. Porque automaticamente ele perdeu o direito de quê? De adorar o Senhor. Tudo aquilo que ele fazia era o quê? Adorar a Deus. A partir desse momento, ele não pode adorar a Deus. Mas quem pode? Você pode. Por isso que ele olha para você e tem raiva de você. Tudo aquilo que eu fazia, essa pessoa pode fazer. E o diabo não quer matar você não, irmão. Ele só quer te ensinar princípios para você ficar morto aqui. Aí você vem para o culto e tem vontade de adorar? Não. Quer ouvir a palavra? Não. Tem vontade de chorar? Não. Isso aqui para você é um fardo. Por quê? Porque você gosta de desonrar. O espírito maligno está agindo. Sabe o que você quer ir embora de casa? Você fala que é porque você não aguenta seus pais, né? Mentira, é Ben Sarrá agindo na sua mente. Seu pai e sua mãe te ama. Seu pai e sua mãe têm um sonho, que você saia de lá só casado ou casada. Mas o diabo tenta te enganar. Assim como usa um instrumento, engana você com mentiras. Deus quer mudar isso hoje aqui. Você vê como o negócio flui quando você entra na verdadeira adoração? É diferente o negócio. Mas por que que é diferente? Porque você entende. Então quem não sente nada, tem gente que não sente nada? Tem. Por que que não sente? Ben Sarrá. Ben Sarrá. Porque se todo mundo levanta como um soldado para marchar e adorar, e você não entende, tem pessoas que até riem. É Ben Sarrá. Você tem que buscar ajuda espiritual. Você é uma pessoa que desonra. Tem vários instrumentos que ele fez isso. Vários. O diabo, ele é sutil. Jefferson, vê se você consegue projetar para mim Isaías 14, 11. O profeta Ezequiel, você lembra aquele texto? Fala que ele era o quê? Um querubim querido. Seria a mesma coisa de eu falar para vocês assim: irmão, eu adoro quando todo mundo canta. Mas você me desculpa. Quando pegar alguém aqui. Mas quando a Dani Rosa canta, meu coração explode. Eu sinto uma unção. Ela canta pessimamente mal. Ela canta tão ruim que quando ela canta no chuveiro, os condicionadores caem. Mas daqui a pouco tem gente que fala, okay, mas pastor, como você gosta que ela cante se ela fala mal do Senhor para tudo que é lugar? Aí eu vou falar o que para você? Tira logo. Arranca do meio. Não serve. Você vai falar o quê? Mas ela canta bem, canta, mas tem que honrar. Porque senão a adoração dela chega no céu? Não chega. Não vai chegar em lugar nenhum. É isso que você tem que entender hoje. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Ezequiel 28, 13 e 14. Vou fazer mais um momento agora. Aí vocês veem aí o que nós vamos adorar. Você hoje aprende. Viola é de Deus? É ou não é? Mas quando você ouve Jorge Mateus, você fica eufórico. Vê como o diabo rouba as coisas? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônis, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. Os pífaros seria uma flauta, violinos, quem gosta desses instrumentos? De Deus, flautas. Mas os feiticeiros no Oriente Médio usa para hipnotizar as pessoas. No ocultismo usa os atabaques. Mas esses instrumentos tentam te levar para a hipnose. Roubar sua mente. Por isso que fala o quê? Renovação da mente. Mas não é um instrumento de Deus? E o atabaque? Imagina esse instrumento no céu. Feche seus olhos. Um dia eu estarei lá, Senhor. Eu quero me deleitar contigo naquele lugar. Aleluia. Nós te amamos, ó Pai. Flui no nosso interior como rios de águas vivas. Cuida do nosso espírito, do nosso ser, da nossa alma, das nossas emoções. Cuida de tudo que nós temos. Pode cantar alguma coisa aí, Fernandão. O que você quiser. Bem sarrado, está desmascarado neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu. O Espírito Pai agora procurando adoradores. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nessa hora a bençarra está com raiva de você. Deus. Ele pensa, quem é você para roubar aqui o meu lugar? Aqui. Você não pode adorar ele. Tão certo. Você como também desonra. Eu. Você também é rebelde. Não adore ele. Tão certo como amanhã que quem você se pensa que você levanta. só eu que fazia isso. Tão certo como eu te falo e pode. Tudo que ele procura, gente, que eu adore e não adore ele. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Na adoração, irmão, você vai tirar todo o demônio que há na sua família. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Todo dia de manhã agora você vai entrar em adoração ao Senhor. Deus está. Você vai chorar aqui, na presença dele. Aleluia. Você se alegrará na tão presença certo dele. Como o ar que eu respiro. Chegou o momento de você vencer. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ah, Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode. Seja livre, seja livre, seja um adorador agora. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Seja cheio dele agora, declare. Deus está aqui entre nós, tão certo como o ar que eu respiro. Pai, línguas, apetite, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus, aleluia, está aleluia, aleluia, entre aleluia. Nós, tão certo como o ar que eu respiro. Ele está voltando, ele busca verdadeiros adoradores. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Você que tem chamado para louvar. Tão certo como a manhã que se levanta. Eu quero convidar você a adorar aqui comigo no tempo. Quero que você saia do seu lugar e venha adorar comigo aqui. Seja livre, não tenha acusação de pensar. Deus está. Tem o princípio da honra. Vem aqui comigo aqui na cima. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Não deixa o diabo roubar. Tão certo como eu te falo. Não deixa ele te enganar. Pode me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Libere a bênção sobre sua vida. Seja aquele que honra. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. você que não tem chamado para ser levita, mas quer ser um adorador, vem aqui embaixo, vem aqui conosco, vem aqui na frente, irmão. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, aleluia, Deus está aqui. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pode fazer outra agora. Quero convidar você, fique no corpo, vem aqui, Paulo. Mesmo que você ache que você não tem capacidade de adorar, que você tem coisas erradas a se tratar, eu quero que você venha aqui conosco. Não pode vir aqui na tela, Deus aqui. Maior, não há Deus melhor. Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, Senhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Gostaria que você procurasse seu líder de célula. Criou o céu, criou a terra. Oh, isso é uma liderança. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu. Acertar não sua há vida, sua liderança certa. Como nosso Deus, você que queria a profundidade de criou Deus, receba. O céu criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Aleluia, aleluia, aleluia. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Poucas vezes na minha vida eu escuto o Espírito falar como ele está falando comigo agora. Aleluia. Só ouvi duas vezes na vida. E eu espiritualmente, o Espírito falando para mim agora assim: é isso que eu quero. Aleluia! Eu só quero mais profundidade. Eu não sei o que ele está querendo dizer com isso. O Espírito Santo está se alegrando com isso. É uma atmosfera diferente de transformação, de igreja, de cura. Algo novo aqui. Mas ele só quer profundidade. Talvez seja você cantar de forma que você nunca cantou, do fundo do seu coração, não gritando, não falando alto. Mas aquilo que você precisa fazer, que você nunca fez. Uma adoração que você sempre quis fazer. Como se você fosse íntimo a Ele. Imagina você cantar, só você e Ele. É isso que Deus quer de você agora. Pode louvar. Jesus. Feche seus olhos. Cristo, feche seus olhos. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Por bem sarrar muito tempo, você que desonrava e não sabia, você que é rebelde com seus pais, você que é rebelde com sua liderança, irmão, esse é um momento de transformação para você. Nós vamos cantar Restitui aqui pela primeira vez nessa igreja, que eu acho. Mas eu queria que você que precisa acertar isso hoje, você que tem esse espírito dentro de você, queria que se ajoelhasse no seu lugar ou aqui na frente, para que seja explodido as estratégias de bençarrar, para que você seja uma pessoa que honra. Você sente que isso age em você, é espiritual. Acabe com isso hoje. Deus quer restituir tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que Ele tirou de você. Tudo. Oh, glória a Deus. E é espiritual. Desmascare hoje. Acabe com ele. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Amém, igreja? Amém. Esse é... Toca outro aos caras. Glória a Deus. Culto maravilhoso que nos faz refletir bastante em honrar e, ou não honrar. Quero que vocês estendam suas mãos para cá. O pastor desceu. Vamos respeitar esse momento dele também. Que o culto foi diferenciado, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que te dê uma semana abençoada, que vocês possam refletir o que estão desonrando, como está seu coração, o que você tem honrado e desonrado, que Deus possa honrar vocês. Segunda-feira tem discipulado para os líderes, os discipuladores, os líderes de célula. E quarta-feira tem um culto, amém? Vão na paz do Senhor, que o Senhor abençoe e os guarde.